Começa agora mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast. Ou não. Alô, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do Qualquer Bobagem. Eu sou o Felipe Lima e hoje navegaremos por mares um tanto quanto turbulentos, porque a nossa jornada é um tanto quanto barra pesada, não vou negar. Bom, deixemos de maiores delongas e vamos direto ao tema. Hoje falaremos de separação. É, pois é, separação, essa coisa que é um tanto quanto desagradável, é chata, é triste, enfim, é uma barra, né? Não tem termo melhor para definir tal situação. Separação essa que um amigo muito querido e muito fã e incentivador desse podcast está passando. Ele é um grande amante de podcasts em geral, então, puxa vida, ao vê-lo sofrendo, não tive muito o que dizer, né? Nessa hora a gente não tem muito o que dizer, então não há falta de coisa melhor para fazer. Eu preparei aqui esse podcast especial recheado de temas musicais que tem a ver, de uma maneira ou de outra, com essa coisa desagradável que é a separação de dois. Então vamos começar essa viagem por um duo paulistano chamado Deja Vu. Sempre que eu falo duo, me lembro de duo britânico, tipo Razor. Um duo paulistano chamado Deja Vu, que tocava muito na Rádio Nova Brasil FM, não sei aqui quem ouvia, mas de qualquer maneira eles tinham uma música, talvez a grande música deles, chamada Jogar Chaves, que era uma historinha, eles contavam ali uma historinha e era triste, rapaz, era muito boa a música, muito agradável, mas dava aquela sensação de fossa, né, que a pessoa tava e, enfim, vai buscar as coisas na casa, ouve a secretária tocar e falar que a pessoa já tá com outra, enfim. Tem todo um contexto aí que vocês vão acompanhar e que eu acho que abre bem essa nossa jornada espiritual aqui em cima desse tema tão árido que é a separação. Então vamos lá, começar com Deja Vu, Jogar as Chaves. Chegando bem devagar, ainda tenho a cópia das chaves. Cheguei no prédio, porteiro ainda está lá. Abri a porta como fiz várias vezes. As coisas ainda estão no lugar como eu deixei, nada mudou. Me perguntei, parei pra pensar o que estou fazendo aqui. Só tenho uma resposta, acho que ainda te amo. Só tenho uma resposta, acho que te amo ainda. Uma resposta que te amo. Me abracei as suas roupas no armário, todas elas têm o teu cheiro. Na sala onde costumávamos ficar, arrumei os CDs que tanto ouvíamos. São momentos que curtíamos. O telefone toca de um susto, a princípio um impulso. Eu quase atendi, aí eu me pego ao passar. E déjà vu com Jogar as Chaves, e não confundir déjà vu, esse duo paulistano, com a banda da Bahia, né? São temas distintos, são barras diferentes. Bom, vamos fazer uma viagemzinha no tempo agora e ouvir um Sai Guarabira, sempre muito pertinente, sempre muito queridos, do primeiro disco deles, que aliás não é Sai Guarabira, corrijo, e sim Sá Rodrigues e Guarabira. O disco de 72, primeiro disco do trio, chamado Passado, Presente e Futuro, que, dentre várias boas pérolas da música, nos trouxe uma grandissíssima pérola chamada Me Faça um Favor, e que também toca a fundo nessa questão e mostra aí, com bastante sutileza, mas muita presença de palco, esse momento da separação, né? Esse triste momento. E, curiosamente, essa foi a primeira composição do trio, Me Faça um Favor. E até hoje eles tocam, até hoje é um sucesso, provavelmente você já ouviu por aí. E tem outras versões, mas essa que eu trago aqui é a primeira, de 72. Então vamos lá, ouvir como é que fica essa história aí com Sá Rodrigues e Guarabira, Me Faça um Favor. Quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. Cante uma canção que fale de amor e seja bem fácil de se guardar. Meu amor, o que eu sou? Hoje não, cada um tem. guardar. Mesmo que as pessoas lembrem de nós, mesmo que eu me lembre dessa canção, não vai haver nada pra recordar, nada que valeu o que houve de bom. Meu jardim, seu quintal, cada um dentro do seu mundo navegando contra a solidão. É forte pra caramba isso, né? Mas é real, né? Verdadeiro e é bonito, acima de tudo. Muito bem, vamos dar continuidade a essa viagem e vamos um pouquinho mais adiante no tempo, mas um pouquinho mais abaixo na fossa. Ouvi uns Secos e Molhados, mas da época pós-Ney Mato Grosso. Estamos falando aqui basicamente de João Ricardo, né, que sempre foi o cérebro dos Secos e Molhados. E essa música está no disco Memória Velha, mas eu acredito que tenha sido compilada, eu não tenho essa informação, de alguma outra gravação mais antiga, até pela qualidade da gravação, vocês vão ver que ela não condiz com o resto do disco. Já é uma fase pouquíssimo conhecida dos Secos e Molhados, infelizmente pouco conhecida, porque é muito, muito boa, muito rica. Fase com Ney é sensacional, mas essa pós-Ney tem muita coisa boa. E isso é bastante pós-Ney, tá? Então, mas essa música ela sempre me toca e também conta uma historinha de uma maneira tão boa. João Ricardo é sempre tão bom com as palavras. E ele compôs isso aí, acho que provavelmente depois de uma separação aí meio arrasadora. Chama-se Sonho de Valsa Dancei. Vamos ouvir, vocês teçam seus próprios comentários mentais. Sabe, só tem uma coisa que eu queria entender. Você chegou, cheirou meu perfume, rolou no tapete, usou meu telefone, adotou meu sobrenome, deu ordens por mim e até mudou a decoração. É bem verdade que você me amou com todas as forças do seu coração, mas depois enjoou. No meu coração você enjoou. Torceu o nariz com a desculpa de quem não se acostumou, deu-se por infeliz. Girou nos calcanhares, desapareceu. E agora como fico eu? Ouvimos Sonho de Valsa Dancei com os Secos e Molhados. Essa música tão delicada e objetiva e quase cirúrgica, na qual João Ricardo consegue passar pra gente toda a dor que devera sente. Muito bom, muito bom. Enfim, Vamos chegando ao encerramento, então, desse podcast Under Pressure, Under Happy, que eu preparei aqui hoje, inteiramente dedicado ao meu amigo, e que eu espero que ele aceite bem, espero que ele faça bom uso disso tudo, que eu nem sei como, mas que é uma maneira, eu acho, de querer dizer alguma coisa, uma maneira de sentir essa barra junto com ele, não sei. Mas, como Oswaldo Montenegro já dizia, o show inteiro pode ter sido terrível, mas o final tem que ser alto astral. Eu havia pensado em colocar um sambinha aqui, colocar uma regra 3 e tal, mas aí no meio do caminho eu falei, puta, tô esquecendo de uma coisa muito pontual e de uma voz muito importante que não teve aqui, que é a voz da mulher. E a voz da mulher cantada por ninguém menos, ninguém mais que Chico Buarque, né, que faz isso tão bem. Então acho que vamos fechar com Olhos nos Olhos, essa música que o Mário Prata conta que o Chico fez pra ele, o Chico diz que não, depois diz que sim, enfim, a história é muito gozada. Mas independente pra quem ele fez pra uma mulher que se separou e tá contando pro marido que tá bem, enfim. É o ponto de vista da mulher nessa onda da separação e até um pós, né? É já um reerguimento e eu acho que talvez essa seja a grande mensagem final. No fim, todos ficaremos bem. Demora, é triste, é uma barra, mas nada como tempo para dar uma erguida na gente, uma repaginada e bola para frente. E é isso aí, acho que esse é o grande recado. Então, meus amigos, vamos fechar com Chico Buarque de Olhos nos Olhos e voltaremos em breve. Me resta agradecer a presença de todos vocês, a atenção para comigo. Espero que tenham gostado aí dessa viagem subterrânea. E voltem sempre, em breve teremos mais coisa. Tá bom? Eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o Qualquer Bobagem. E é um prazer ter tido a companhia de vocês aqui hoje. Até mais, tchau, tchau. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer.